Olá, ouvintes. Medicina e Saúde 2019. A comunicação inteligente em temas de saúde em linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paranhana, nos sábados pela manhã, no nosso tradicional horário das 10 horas, e nas sextas-feiras, às 13 horas, num replay. É um prazer para nós contarmos hoje com a presença do Dr. Fábio Strauss, nosso colega e nosso colaborador eterno, que vai nos falar a respeito de... videolaparoscopia, né? Cirurgia minimamente invasiva, Mauro. Bom dia. Bom dia, Dr. Fábio Strauss. É um prazer contar com a sua presença de novo no nosso programa. O senhor é sempre bem-vindo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Bom dia aos ouvintes também. É sempre um prazer estar aqui com você, Mauro. Dr. Fábio Strauss diz que lugar de dentista é dentro da boca. Dentista trata dente, não trata preenchimento e também não trata modulação hormonal, então isso não tem no currículo da odontologia. Dr. Fábio, desculpe por essa intervenção, eu passo a palavra para o senhor que vai falar de... de cirurgia videolaparoscópica, cirurgia minimamente invasiva, né, Mauro? Que é a evolução da cirurgia geral, para a gente não ter mais que fazer aquelas grandes incisões, aqueles grandes cortes no abdômen, né, na barriga do paciente, falar as palavras para o nosso pessoal entender. A videolaparoscopia veio para revolucionar em termos de recuperação de resultado cirúrgico, de uma melhora em todos os aspectos para os pacientes. E principalmente, né, Fábio, aquela questão de não manter o paciente no hospital baixado por períodos maiores, não expor o paciente aos riscos que o hospital apresenta quando essa pessoa tem que se prolongar na sua estada no hospital por ocasião de um procedimento. Sim, com certeza. Esse é um dos fatores fundamentais. O paciente hoje nas cirurgias mais corriqueiras que o cirurgião geral faz, como é o meu caso, cirurgia de hérnia vesícula, que a gente faz por videolaparoscopia, o paciente não fica internado no hospital, né, Mauro? Ele faz e no mesmo dia vai para casa. Então, assim, o paciente sai rapidamente da cama, não fica internado no hospital, tem muito menos dor, ficando menos no hospital, menos risco de infecção, menos tempo afastado das suas atividades diárias, do trabalho, enfim. O que a gente diz é que a videolaparoscopia veio para o paciente não precisar nem se encostar no trabalho, né? Não precisa nem ir para perícia nem nada. O paciente, em média, de 10 a 15 dias já está de volta ao seu trabalho, né? E para o profissional liberal poder se submeter aos procedimentos sem que tenha aquela queda no seu ganho. Não, com certeza. As pessoas que dependem, os liberais, como você comentou, que não podem se afastar do trabalho, a gente sabe que isso é fundamental. Serviços leves, dirigir, o paciente opera antes de um feriado, por exemplo, em 5, 6 dias está de volta ao seu trabalho. Então não tem essa necessidade de se afastar, longos tempos acamados, internação, afastamento, risco de infecção e dor principalmente, né? Os pacientes antes ficavam muito parados, muito deitados por dor, que a gente sabe que os grandes cortes causam dor, obviamente. E a videolaparoscopia, a dor é muito menor. O paciente no mesmo dia já está em casa, no dia seguinte tem uma certa dor que qualquer analgésico anti-inflamatório desses comuns já resolve. Em poucos dias está trabalhando, dirigindo, enfim. Lógico, não está carregando pedra ou musculação, mas as atividades normais do dia a dia está bem tranquilo em poucos dias. Nós somos do tempo que a cirurgia videolaparoscópica, a cirurgia laser, como era mal denominada, se restringia à vesícula. Mas hoje, meu Deus do céu, e aonde eu acho uma grande evolução é na cirurgia bariátrica. Ah, com certeza, Mauro. Bem falado do laser, os pacientes ainda perguntam, ah, mas é a laser, né? A videolaparoscopia, que popularmente o pessoal chama de laser. Na bariátrica foi uma delas que teve uma revolução na técnica cirúrgica, no procedimento cirúrgico em si, né, Mauro? Porque os pacientes obesos mórbidos que se submetem a isso, a esse procedimento, a cirurgia aberta, além de causar grandes dores, tecnicamente, pela via tradicional do corte, ela é muito mais difícil para o profissional. Porque o paciente obeso, é difícil a gente chegar na sua cavidade abdominal. Enquanto na videolaparoscopia a gente vê muito melhor todas as áreas do paciente que a gente tem que fazer a cirurgia. Seja só no estômago, como é a técnica do sleeve, seja quando tem que mexer em alça intestinal também, como é a técnica do bypass. Então, realmente, a vídeo nesses pacientes aí, o ganho é absurdamente melhor na vídeo, né? Tanto para o paciente como para o profissional. A gente vê muito melhor o que tem que fazer. Eu sou um grande adepto da cirurgia bariátrica, eu sou um grande indicador, porque eu luto muito com os pacientes obesos, com úlceras que são intermináveis por conta da obesidade. E que, a partir do momento que os pacientes são submetidos a esse tipo de procedimento, a melhora é gritante. Então, eu sempre que posso, eu gosto da cirurgia bariátrica, é uma coisa que eu... Enfim, eu sou apaixonado pela cirurgia bariátrica porque me quebra um galhão, porque eu tenho um sujeito que tem as duas pernas com feridas horríveis, aí ele faz a cirurgia bariátrica e aí eu perco o meu paciente, mas eu tenho a alegria, a felicidade de encontrar o cara pela rua e dizer, ó, nós tinha falado e tu foi atrás de nós. Então, sempre que eu posso, e com a introdução da vídeo na bariátrica, meu Deus, a coisa foi melhor ainda. Bom, Fábio, indicações, vai rolando aí, vai vendendo teu peixe aí. Tá certo, Mauro. Na verdade, que nem você bem comentou, começou com a cirurgia de vesícula, mas hoje a videolaparoscopia faz todas as cirurgias da parte da cavidade abdominal, que antigamente a gente só fazia por modo tradicional do corte. Isso serve tanto para vesícula, para hérnia inguinal, para apendicite, para cirurgias de câncer. A cirurgia de câncer de intestino grosso, né, de cólon, por vídeo a gente consegue fazer uma limpeza, para o pessoal entender, né? A gente tira mais gânglios, mais linfonodos, muitas vezes muito mais do que fazia no tradicional também. O que isso é um ganho da parte oncológica, os oncologistas ficam maravilhados quando a gente consegue tirar 25, 30 linfonodos numa cirurgia. Isso para o paciente entender, a gente acaba fazendo uma cirurgia um pouco mais agressiva na parte do resultado técnico, mas como é feito por vídeo, o ganho para o paciente é absurdo. A última cirurgia que eu fiz, o paciente em 2 dias estava indo para casa, depois de uma cirurgia de câncer de intestino grosso. Então, assim, para câncer gástrico, para câncer de esôfago, câncer de intestino, para cirurgia de refluxo, que eu tenho feito muita cirurgia de refluxo, de hérnia de hiato, a cirurgia por vídeo também, o ganho para o paciente é muito grande. Não tem dor, internação mínima, que nem a gente comentou no início do programa, Mauro. O hospital é importante, é muito importante para quem realmente precisa, mas quanto menos tempo o paciente ficar no hospital, melhor. Então a vídeo veio nisso, a hérnia de hiato, antigamente o paciente ficava 5 a 7 dias no hospital, hoje se opera num dia, no outro ele está em casa. Então são ganhos, e no mesmo dia está saindo da cama, indo no banheiro, tomando banho, né? Então, assim, os ganhos da videolaparoscopia são muito importantes. E hoje a gente tem materiais de tela que a gente vê na videolaparoscopia com imagem HD, aquelas definições assim, perfeitas, que você vê tudo o que você precisa numa tela, numa televisão, né? Onde é projetada a imagem. Então, não é só o cirurgião que vê a área que vai operar, a equipe toda vê. Então é muito melhor isso, é muito mais seguro para o próprio paciente fazer a cirurgia por videolaparoscopia. Como nós temos um procedimento que é minimamente invasivo, em termos de pré-operatório e de exames, nós vamos poder minimizar isso também? Nós vamos poder pedir menos exames? Como é que funciona isso, Fábio? Não, com certeza, Mauro. A videolaparoscopia, a anestesia é sempre geral, tá? Isso é uma pergunta corriqueira dos pacientes. Mas a gente hoje já segue os protocolos mais modernos que tem para esse tipo de cirurgia. Pacientes jovens, por exemplo, paciente que vai operar uma hérnia com 20 anos, eu operei esses tempos um atleta de futsal, ele tinha uma hérnia pequena, 20 anos, sem nenhum problema de saúde, sabe que exames foram pedidos para operatórios? Nenhum. Não tinha falta de ar, não tinha dor no peito, não tinha história de sangramento, vai pedir exame para quê? Para nada, né? Diferente, você vai operar um paciente de câncer com 60 anos, aí você faz os exames de sangue de rotina, avaliação cardiológica. Mas assim, paciente jovem, cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia, paciente de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, em muitos casos hoje a gente não precisa mais pedir os exames. Né? Os exames que antes a gente enchia de exame de sangue, eletro, raio-x, avaliação cardiológica, para o próprio paciente a gente vê hoje que não tem essa necessidade. Uma boa conversa no consultório, examinando direitinho, acaba substituindo muitos exames. Tanto que a gente vê hoje, e na maioria das cirurgias, nem o AS mais a gente precisa suspender na cirurgia por vídeo, porque o sangramento é mínimo, você vai operar uma vesícula, um paciente com pedra na vesícula, você não suspende o AS, né? Porque o sangramento é mínimo, então não tem porquê. Então, com isso, você diminui o risco do paciente ter um infarto, ter uma trombose. Então, os riscos são muito menores, o ganho para o paciente é muito maior. E, logicamente, em questão de custos, seja no serviço privado, custo para o paciente de exames, seja no serviço público, acaba diminuindo. Então, uma coisa importante, né? Uma anamnese, uma entrevista pré-operatória bem realizada, não uma coisa feita às pressas, mas bem realizada, pode minimizar os custos e... Sempre que a gente minimiza custos, a gente minimiza a agressão ao paciente, toda essa coisa, isso aí é muito, muito importante. O que mais, Fábio, de videocirurgia? Cirurgia minimamente invasiva. Falamos de... Ah, não, falamos ligadura, né, LT? Sim, a ligadura que também. Que não é bem a nossa área, mas se faz também. Cirurgia que se tem feito bastante, que também não é a nossa área, é a de próstata, né, prostatectomia. Tem a parte do robô também, que tá começando aí, a cirurgia robótica, que é uma evolução da videolaparoscopia, mas que também não é para todas as cirurgias hoje que a gente vê o ganho por causa do custo e o tempo cirúrgico, mas a cirurgia de próstata o pessoal já faz a grande maioria das vezes por vídeo também, sempre que possível. Então a vídeo realmente é uma... veio para ficar, uma melhora muito grande para os pacientes. E as cirurgias da parte do aparelho digestivo, que é a minha especialidade, da cirurgia geral, a gente hoje pode fazer todas elas por videolaparoscopia, né, Mauro? Mas ligadura, que nem você falou, oforectomia, né, tirada de ovário, histerectomia a gente faz por vídeo também, alguns ginecos que não fazem mais cirurgias, eles acabam me encaminhando, a gente faz a retirada do útero também por vídeo laparoscopia. Isso é uma coisa bem interessante, pessoal, porque como é que por um buraquinho daqueles vai sair um útero que às vezes tem 1 quilo? Né? Existe um morcelador. Explica aí para nós, Fábio. Como é que é tirar uma coisa grande por um buraquinho que é o diâmetro de uma caneta? Como é que vai se tirar uma estrutura grande por ali? Ou uma grande pedra de rim ou até de vesícula. Sim, na verdade assim, no caso da histerectomia, a gente tira ele pela vagina. A gente tira o útero pela vagina. Quando o útero é muito grande, a gente usa um aparelho para ir destruindo, né, o útero para ele poder sair. Então, que é o morcelador que você comentou. Mas ele sai o útero pela cúpula vaginal. A vesícula, a gente acaba esvaziando ela, como ela é uma bexiguinha, a gente acaba esvaziando ela dentro da barriga do paciente e tira ela por um cortezinho de 1 centímetro, né? Na cirurgia bariátrica, por exemplo, no sleeve, que a gente retira 70% a 80% do estômago do paciente, a gente consegue tirar isso por um buraquinho de 1,2 centímetros também. A gente esvazia o estômago do paciente e tira. Nosso corpo tem uma certa elasticidade nessa parte muscular e da pele, que a gente consegue abrir um pouquinho com material específico, tira essas peças grandes, mas o corte que o paciente vê fica esse 1,2, 1,5 centímetros, em alguns casos de bariátrica. Então o pessoal realmente pergunta, ah, como é que eu vou tirar toda a vesícula por laser, né, que a gente ouve direto por vídeo? Se tira sim toda, se tira o apêndice por vídeo, se tira um intestino numa colectomia, num câncer, a gente faz um cortezinho bem pequenininho na área da cesárea, bem pequenininho, depende do tamanho do intestino do paciente, mas às vezes de 4, 5 centímetros, dificilmente mais que isso, e o paciente quase não sente dor, porque aqui, ali é uma região que cicatriza muito bem, muito rápido, em vez do corte grande. Então a gente por ou orifícios naturais, como é o caso da histerectomia, tirando pela cúpula vaginal, ou esvaziando esses órgãos que a gente precisa tirar dentro do paciente e tirando por esses buraquinhos. A tecnologia realmente é absurda, né, Mauro? Há muitos anos atrás, a gente jamais... Como é que vai ser isso? Como é que o sujeito vai tirar um útero, que é uma coisa enorme, um útero com um mioma, por ali, uma grande pedra de... E o intestino, então? O intestino com tumor, que muitas vezes tem aderências e coisa, mas é a evolução da técnica. Ah, é a evolução, a ciência veio, a gente tem que acompanhar, apesar da gente estar no interior, é o que eu digo. Eu fiz mais uma pós-graduação agora, que eu terminei no meio do ano, no Moinhos de Vento. A tecnologia, material, equipamento que o pessoal usa no Moinhos de Vento, que é um hospital de ponta e referência a nível nacional, é o mesmo que eu uso nos hospitais aqui, né? A gente consegue trazer essa tecnologia, o mesmo equipamento, material que se usa lá, é o mesmo que eu uso nos meus pacientes. Então não precisam mais se deslocar a grandes centros como precisavam alguns anos atrás. Hoje a gente tem a tecnologia, tem profissionais capacitados tanto na área cirúrgica, como na área anestésica, como na área de enfermagem, que é muito mais fácil para o paciente, a gente brinca, operar na esquina de casa, como acontece aqui na nossa região, do que ter que se deslocar para Porto Alegre para uma consulta pré-operatória, depois mais uma, aí para operar, fazer revisão, acaba indo 5-6 vezes só esse deslocamento, deixa de trabalhar, todos os custos, enfim, em vez de operar aqui na região, é muito mais prático, com a mesma tecnologia, com a mesma ciência, com a mesma segurança e eficiência, né, Mauro? Hoje a gente tem... aparelhos, até pelo uso, porque mais cirurgiões fazem, mais cirurgiões que são compráveis, que a gente consegue pagar esse custo, né? Ou às vezes o hospital arca com algum custo, enfim, mas isso aí é uma coisa importante. A gente consegue ter aparelhos bons no interior sem problema nenhum, porque não se tem aquele custo de quando começou a videocirurgia, que aquilo era uma coisa de louco. Bah, quem é que tem? Vem daqui. Outra coisa, né, Fábio? Muitas coisas que a gente pode carregar de um hospital para outro. Sim, com certeza. Isso é uma parceria que os profissionais que usam têm com os hospitais. Eles compram algumas coisas, outras a gente compra, e vai se montando os equipamentos dessa forma, tendo sempre de última geração, né? E algumas coisas realmente, se consegue levar de um equipamento, alguma coisa menor, você acaba conseguindo levar de um lugar para outro, sempre seguindo as normas adequadas de higienização, de esterilização, enfim, de normas de vigilância, e a gente consegue fazer isso para minimizar os custos. Mas é, hoje, tendo mais empresas, mais equipamentos de ponta, a própria concorrência entre eles fez com que o custo não ficasse um custo absurdo como era há 20 anos atrás. Só tinha uma empresa, que era um tipo de equipamento, que era uma imagem só analógica, não era essa definição toda. Então daí era diferente. Hoje não, hoje o livre mercado fez com que a gente tenha várias marcas de equipamentos de ponta, de qualidade e com custos acessíveis, tanto para a gente comprar, como para o hospital comprar, como para o paciente poder ter condições de pagar para uma cirurgia por vídeo. Né? Então, porque senão o custo ficaria absurdamente caro, ninguém teria condições de pagar, né? Sem contar que as empresas que oferecem os insumos, que vão vender Sim, os grampeadores, os fios, as coisas que a gente usa. Isso aí. Eles também facilitam. Oh, vou fazer tal coisa, mas preciso de tal coisa. O cara quer te vender aquilo e ele traz. Então, essa concorrência de mercado é muito boa. Eu vejo isso também na ecografia. A ecografia antigamente era uma coisa de louco. Hoje é um preço caro, mas é um preço pagável. As condições são mais tranquilas. Palavras finais do Dr. Fábio Strauss, cirurgião geral e cirurgião minimamente invasivo nesse nosso dia. Bom, Mauro, agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui conversando contigo, com teus ouvintes. Então, assim, pessoal, quem precisa fazer alguma cirurgia da parte abdominal, procure sempre um cirurgião capacitado e que faça o seu procedimento por videolaparoscopia. A recuperação é melhor, como a gente falou, o tempo de afastamento ao trabalho é menor, risco de infecção, tempo de internação é tudo melhor. E se acaba colocando na ponta do lápis a questão de custo, só o fato de não ficar mais tempo internado no hospital, menos risco de complicação, mais rápido voltando ao trabalho, você põe na balança a questão de custo, acaba não dando tanta diferença, né? Do que você olhar, ah, só tem que pagar mais caro. Hoje, que nem a gente comentou, não é mais nenhum valor absurdo a cirurgia por videolaparoscopia. Então procure, porque eu nunca tive nenhum paciente que se arrependeu de ter feito por videolaparoscopia. Mas já vieram vários no meu consultório que não quiseram operar por vídeo, enfim, por questão de custo. Fizeram da maneira tradicional e depois se arrependeram por ter tido complicações, como hérnias, como seromas, como várias complicações. E dizem, bah, agora eu tenho que fazer um novo procedimento, devia ter feito primeiramente por videolaparoscopia. Então assim, pessoal, pensem bem, procurem alguém capacitado, tirem suas dúvidas. E a gente está à disposição sempre, Mauro, para participar aqui com você e com teus ouvintes. Muito obrigado, Fábio. E vamos relembrar, né, pessoal? Às vezes o barato sai caro. Às vezes a pessoa vai fazer uma coisa porque não vai gastar nada, mas se ela não investir em saúde, ela vai investir em quê? Então, ah, com certeza. Então, investir em saúde, daqui a pouco dá um rolo, dá uma coisa, uma hérnia, uma coisa, um seroma. Todas essas coisas são todas essas intercorrências, como eu sempre digo, a gente anda de bicicleta para não cair, mas de vez em quando a gente cai. O profissional tem que saber levantar e arrumar. Prazer estar com vocês nesse dia de hoje. Comunicou o Dr. Mauro Verb Júnior para Medicina e Saúde 2019, sob o apoio técnico de Jean Mazzucchi.